Quando as sombras vêm me cercar e a dor me faz vacilar, lembro das tuas palavras que levantam o meu caminhar, a esperança que me sustenta. No temor do Senhor eu vou confiar, pois sei que em Ti, Senhor, os fracos podem se levantar. Oh meu Deus, Tua graça é suficiente. Nos momentos de dor és presente. Teus braços me envolvem, me guardam. Em Ti, Senhor, eu vou descansar. Quem pode conter as palavras quando a vida nos faz tremer? Teus sussurros em meio à noite fazem meu coração renascer. E mesmo que eu me sinta só, Teu Espírito vem me tocar. Em meio ao espanto e ao medo, Tua verdade vem me acalmar. Oh meu Deus, Tua graça é suficiente. Nos momentos de dor és presente. Teus braços sou forte, a Tua luz me guia e me leva a um novo norte. No silêncio eu escuto Tua voz a me chamar. Sou Teu, Senhor, eternamente em Ti quero habitar. Oh meu Deus, Tua graça é suficiente. Nos momentos de dor és presente. Teus braços